Pesado Pouso, pista na 0, tá? 3192. Tango Índia Bravo, prossiga retaguarda do Airbus, final de 1 milhas 110, reporte para a base. Tango Índia Bravo, tá visual, como mesmo está iniciando. Torre Salvador, boa tarde, Otan 3155, põe espera pronto, visual contraste na final. Boa tarde, são 3155, após a passagem do tráfego da companhia Lima, tem pistão no zero. E após a passagem Lima, tem no zero, são 3155. Gol no 649, como número 2, ponte espera pronto. Quente gol no 649, após início da rolagem do Airbus da TAM, como número 1 no ponto de espera agora, o senhor Lima tem pistão no zero. Após rolagem do TAM, Lima tem na 10, gol no 649. Tá 3192, solos 47, livre à direita, táxi até antes da Alfa no 219, boa tarde. Ok, direita 219, boa tarde. Índia Bravo tá na curtíssima final para direita 74. Tá no Índia Bravo, vento no 80 graus, no 29, reposte no solo. Tá no solo controlado, Bravo. Tan 3155, alinhar livre decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus, no 29. Tô deixando a linha decolar, tá? 3155. 07, prossegue táxi Juliette para o 04. Juliette para o 04. TAM 3192, ingresse Juliette para o 09. Juliette é o 09, TAM 3192, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Maria. TAM 3155, decolada 49, controle 11935, bom voo. 11935, TAM 3155. Torre Web 5729, boa tarde. Localizador, estabilizado. Cente Web 5729, continue em aproximação, aguarde pista livre, informa pista molhada, turbulência na final e rajada de vento. Cente 5729. 4-0, TAM 3155. É possível dar Elda presente? Autorizado, 3155. Direto da Elda, 3155. 49, livre decolagem de pista 10, vento 190 graus, 169. Livre decolagem, pista 10, gol 1649. Bono 649, decolar 251, no controle 1-9935, bom voo. Bom trabalho. Web 5729, livre pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, ano 7 nós. Confirme, livre pouso, Web 5729. Afirmo, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 16 nós, Web 5729. Certo, 5729. 240, dial. 240 da presente da El, confirma? Não, negativo, ainda é negativo, tem o aeronave que decolou à frente, está também fazendo o da El, voando direto, 5 milhas à frente. Ciente, parou 240 na saída da El, voando 649. Leve 5729, solo 54, livre à direita no 219, boa tarde. 219, 5729, boa tarde. 2700 pés, full LS 2231. Leve 5729, livre à direita, boa tarde. 5729, boa tarde, táxi Alfa, reportando para Juliette. Alfa, onde está Juliette, 5729. Tá travado. Gente, passarei 2231 no livre pouso, pista 10, pista molhada, o vento 180 graus, 16 nós, rajada de vento e turbulência. Ok, gente, 2231, passar travado de livre pouso. Salvador, muito boa tarde, o azul 4118, gente, na informação, Zulu. 4118, confins, aguarde o copo. Salvador Azul 4118. 4118, um minuto só para a cópia com fins 360. Mantém escuta 4118. 5729, ingresso Juliette para o 06. Juliette 06, 5729. 41 no 8 da Azul com fins 360, pronto, cópia. Controle Salvador, boa tarde, Altan 3567, sente informação Zulu, transfere. Boa tarde, descida autorizada até o 040, Altan 3567. Descida até o 40, Altan 3567. Índia, Delta Eco, frequência do controle 11935, transponder 51 no cotejo. Só confirmar, senhorita, após decolagem, curva à direita, pista 10 da EL, após da EL? Leda, Lima, EL, Eco, Delta, Alfa. Ação ativa, autorizado com FIS 360, saída Leda, bridge direto com FIS, decolagem da pista 10 com curva à direita na saída da EL. Após da EL, prossegue Leda, após bridge, transponda 5151, controle 11935 para o 4118. 4118, confirmando a saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. E, por gentileza, a partir daí, repita o cotejamento, porque o senhor foi intercortado. Afirmativo. Saída pista 10, após curva direita, saída da EL Leda Bridge, após direto com o fins. Transponda 5151, controle 11935 para o 4118. 4118, o cotejamento está correto, só me possui vexamento 508. Funcionará o posicionamento 4118. Olá, seria a atualização para o gol 9785 para o Galeão? Entrada do Lula. 9785, Galeão 360, copia? Sim. Yeah. Autorizado, Galeão 360, rota será via Ampers do Lula 4, Crate. E a decolagem da 10, curva à direita, saída da EL, Leda, Leda Bidev, frequência do controle 11935, e o transponder 5135, coteje. 360, cola na saída da EL, Leda, Bidev, já pelo 14, Crate, transponder 5135, coteje 1935. Confirmando a saída da Euleda Bidev, o gol no 785 no 04, chame quando pronto para o posto de estacionamento. Correto. Passarela 2231, ingresso Juliette para a remota 13. Juliette para 13. Boa tarde, senhorita, 2231. Boa. Charlie, Hotel Vitor, prossiga. Ô Vitor, está a visão pelo litoral, batendo 500 pés, está 19 milhas. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 1925. O Charlie Hotel Vitor vai ingressar no corredor Interlagos, mantendo 500 pés. Charlie Hotel Vitor. Vitor. Controle Salvador, copia o gol 1925. No 925, autoriza a descida até o 060. Autorizado a descida 060, gol no 925. Está na proa de Lagoinha. tarde, até o Vitor retornando. Prossiga. Não, tem intenção de prosseguir no plano alternando direto e Léo via litoral? Ok, o Charlie Hotel Vitor mantém o litoral. Aguarde transferência de comunicações junto à torre de controle para efetuar o cruzamento do campo, ok? Afirmativo, muito grato. Uno 075 cruza 60 para 50. Autorizado 2000 pés, 1015. Reporta final ILS 1075. 1015, sente. 3567, redução 180 nós. Uno 80 nós reduzindo até 3567. Charlie Hotel Vitor, chama a torre agora para o cruzamento 118 meia dúzia. Charlie Hotel Vitor. 118 meia dúzia, Charlie Hotel Vitor. 2 Salvador, boa tarde ao Charlie Hotel Vitor. Boa tarde, Charlie Hotel Vitor. Reporte 30 segundos para o cruzamento 2. Reportará o Vitor. Paulo Salvador, Xaré 6321. Oceaner 6321, boa tarde. Brasília autorizado, temos o 320, copia? 320, afirmativo. Confirma a aerovia que ele tem uma autorização a PESC 90, a ser puído? O senhor homologado RNAV, confirma? Afirmativo. Temos a Alpes do Luna 7. Aceitamos. Ok, sente autorizado. Autorizado Brasília 320 via Pesulo 107. Decola da 10 com curva direita na saída Gola e transição Ofito. A frequência do controle 1935. E o transponder será o 5173 Cotege. Autorizado 320 Brasília pela Pesulo 107. Vai decolar na Gola e Ofito, controle 1935. E o transponder 5173. Após a decolagem em curva direita. 321 da Oceaner correto. Quando pronto, só me possibilidade de acionamento, informe o gate. Tá no 5? 05, sim. Meu via bom, tá sempre seu. 1925, desce até o 40. Desce até o 40, 1925. Charlie Hotel Vida, está livre o cruzamento do eixo 1028, já visual com o senhor. Prossiga via litoral, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Vitor. Estabilizado o localizador, gol 10075. Chama a torre agora 118-612, 1075. Boa tarde, tá já. Boa tarde, 3567, assume Prodiduna, autorizado LS, 2000 pés. Para 2000 na Prodiduna, autorizado LS, tá 3567. O vento no 80 graus, 1 nós, pista molhada. Tem o valor da rajada? Tá variando de 11 até 2,1 nós. 7 graus. Hotel Vitor, controle 11935. 11935, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. É o Charlie Hotel Vitor retornando à sua frequência. 75, torre 118-612. Charlie, Hotel Vitor, via litoral, reporte no farol da Barra. É, informe, estimado para ingresso ao terminal Ilhéus e estimado para pouso. Está estimando a entrada na terminal 1840, e o pouso 1815. Foi de chamada para táxi. No 9, 1, 5. 9, 5, 7. Uma torre, agora 118.612, 3567. Torre 2612, 3567, boa tarde. Boa tarde, 925, 2000 pés autorizado, LS 1015. 2000 pés, 2000 LS, Salvador, boa tarde, Otan 3567, Salma, milha do externo, batalha travada. Boa tarde, Otan 3567, continue a aproximação, aguarde pista livre, informo rajada e turbulência na final. Ciente, 3567. Quatro, confirme. Afirmativo, 84, bora. Autorizado, táxi, via Juliette Alfa, ponto espera torre, 1-8, azul 41, 1-8. Autorizado, táxi, Juliette Alfa, ponto espera 1-0, ponto 186, 4-1-8. Solo, Salvador, muito boa tarde, gol 1075, livrando. 1075, boa tarde, taxi via Alfa, quilo para o pátio 3. Alfa, quilo para o pátio 3, gol no 075. 567. Está estabilizado no localizador, gol na 925. 25, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, grato. No 755, autorizado, LS, reporte estabilizado.